Agora uma nova atividade como empresário de jovens é um desafio. Ah, sim, esse ramo de intermediação de atletas realmente é desafiador, mas temos que utilizar a nossa experiência, né, como atleta e sabemos captar jovens jogadores para que possamos orientá-los, né, e no futuro também possam ser grandes atletas. Né. Com o universo tão grande de jogadores jovens no Brasil, acaba por ser fácil a prospeção, ou não? Olha, não está fácil, naturalmente, cada dia que passa está mais difícil, é bastante competitivo esse mercado, também tem a questão, infelizmente, a formação no Brasil, ela está deixando muito a desejar no geral, né, digamos assim, mas a gente espera que nos próximos anos, e esses novos atletas que têm aparecido aí, possam ouvir um pouco dos jogadores mais experientes, que possam passar essa experiência para eles, e eles possam, naturalmente, seguir nos seus caminhos também, vinha jogar nos grandes clubes europeus, mas com um pouco mais de qualidade. O mercado preferencial de escolha é Portugal? Tenta colocá-los em Portugal ou a perspectiva também é colocar noutros mercados? Não, trabalhamos em todos os mercados, né? Em todos os mercados. É natural porque eu não trabalho só com jovens, né? Tem um projeto com jovens, mas a gente trabalha com atletas de todos os níveis, né? Tem surgido talentos? Sim, é como eu frisei, realmente os Decos da vida estão em falta, mas tem surgido jovens promessas, digamos assim, né? Isto é uma atividade que vai manter-se quanto tempo? Há uma perspectiva de futuro? Não dá para você prever, né? Mas pelo menos para já é um trabalho que eu gosto, estou envolvido nesse projeto que é o futebol e que eu gosto, né? Gostaria de estar dentro do campo, mas sabemos que há tempo para tudo e agora temos que fazer a nossa parte aqui fora e sabemos o que é necessário, né, que o atleta precisa, e a gente tem que buscar esses atletas para que possamos colocá-los num local, num mercado bom, onde o futebol possa ganhar um bocado de qualidade, né? Então temos que achar essas qualidades. E a perspectiva de futuro realmente é ter paciência, trabalhar dia a dia. Era o retorno que esperava? Sim, o futebol digamos assim, indústria. Que sempre foi, mas hoje ainda mais, né? Cada dia que passa, os clubes estão se tornando empresas bem-sucedidas, na grande maioria dos casos. E todos que estão envolvidos têm que se adaptar a esse mercado, têm que saber gerir direitinho as coisas para que as questões financeiras elas apareçam, não só para os empresários, como para os clubes também, né? Porque são os empresários que movimentam o mercado, têm muita responsabilidade também, na minha modesta opinião, em tudo que acontece no futebol, porque os empresários estão envolvidos diretamente e trabalham com os atletas e têm obrigação de orientar os atletas para que possam também, digamos, representar o clube da maneira como deve ser. Jogando várias épocas cá no Campeonato Português, como é que analisa e que balanço faz neste momento do futebol português? A qualidade das equipas portuguesas? Bom, a qualidade das equipes portuguesas melhorou bastante. O problema realmente entra na questão financeira, né? A gente sabe que muitos clubes têm passado situações financeiras difíceis, o orçamento realmente ele está abaixo do que era muitos anos atrás. Por isso que tem muitos jogadores que pensam realmente na questão de vir a Portugal, porque é uma porta de entrada para a Europa. Mas no geral, a gente espera que dê uma melhora ainda nos próximos anos, porque os jogadores sabem que sim, e os clubes também, sem qualidade, não tem como você elevar o bom nome, não só do clube, mas do futebol português em geral. Né? Então, a gente espera que essa qualidade ela venha a cada dia melhorar, para que a própria seleção também volte aos bons tempos. Né? E de necessidade também de surgirem jogadores novos e com talento que possam ainda se formar nos clubes grandes e acabarem por ter qualidade e aparecerem no mercado. Claro, com certeza, né? Acho que temos que trabalhar a base muito bem e depois que esses jogadores se formarem, nós temos que, todos nós, né? Digo nós, mas todos nós, principalmente os clubes, temos que colocar a cabeça desses miúdos no lugar e fazer com que eles criem raízes, né, nos seus clubes, e só depois que conquistarem algumas coisas nos seus clubes, que criarem raízes, aí sim poderem voarem mais altos. falando na seleção brasileira, vai jogar em casa, vai ser a principal favorita? Por jogar em casa, digamos que sim, mas o futebol brasileiro não passa por um bom momento. A seleção olímpica tem bons atrativos, tem muitos jogadores jovens jogando nos grandes clubes europeus, mas nós sabemos que é um campeonato do mundo, né, só que de jovens, então tudo pode acontecer, mas a expectativa realmente é que o Brasil conquiste esse título pela primeira vez, que nunca conquistou um título olímpico, né, apesar de ter ganho todos os outros campeonatos. Mas é com paciência, porque hoje todos os outros países que trabalham muito bem a base, com certeza, na minha modesta opinião, andam na frente do Brasil.